chama, que pressão. Quando você me deixou, eu pensei que seria fácil tirar você da minha cabeça, te esquecer. Pouco a pouco os dias foram passando e esse amor só foi aumentando. A angústia no meu peito, a saudade de você. E agora toda noite eu quero te encontrar. Ouço o telefone tocar, me levanto pra atender, mas infelizmente não é você. Fala que tá numa boa, que não existe outra pessoa, e me pede pra voltar. Liga pra mim e fala que não me esqueceu, que seu grande amor sou eu. Eu vou correndo te amar. Quero te encontrar. Ouço o telefone tocar, me levanto pra atender, mas infelizmente não é você. Liga pra mim e fala que tá numa boa, que não existe outra pessoa, e me pede pra voltar. Fala que não me esqueceu, que seu grande amor sou eu. Eu vou correndo te amar. Liga pra mim e fala que tá numa boa, que não existe outra pessoa, e me pede pra voltar. Liga pra mim e fala que não me esqueceu, seu grande amor sou eu. Eu vou correndo te amar. Eu vou correndo te amar.